A emissão que se segue pode conter linguagem obscena e spoilers da série Game of Thrones, A Guerra dos Tronos. Hoje, na cabeça do Ned, um slow clap para a morte de Olenna Tyrell. A cabeça do Ned. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio da Cabeça do Ned. Eu sou o Manuel Reis e tenho comigo a Marta Gomes da Silva. Olá, e a Liliana Bárcia. Palmas para elas! Estamos mais uma vez... Ela deixaste-a pendurada no i5. Estamos mais uma vez a gravar ao vivo na Servetoria. Eu vou tirar o tripé, que isto não dá jeito nenhum. Estamos mais uma vez a gravar um episódio ao vivo na Servetoria. Nós vamos ter novidades para vocês sobre a cabeça do Ned, porque há aí uma surpresa preparada, mas antes vamos já discutir o episódio e vamos começar por aquilo que toda a gente estava à espera neste episódio, que era finalmente o encontro entre Jon Snow e Daenerys Targaryen. O encontro entre o fogo e o gelo. Sim, ele sim. Ele só demorou uma semana a chegar lá. Só demorou... Sim. Mais uma vez ficam provadas as capacidades de teletransporte dos sete reinos. Gostava de ter a máquina de teletransporte deles. Gostava, por acaso, adorava. O que é que acharam desta cena? Foi muito boa. Antecipada. Sim. Super antecipada. É só desde para dizer que eu tinha razão. Tu tinhas razão, sim. Elas tentaram apostar, elas apostaram se o Jon Snow ia ou não dobrar o joelho. A Liliana queria apostar dinheiro. Eu não sei se é legal fazer isso, portanto não, não houve aposta, aconteceu. Não aconteceu, não houve aposta de dinheiro, mas parabéns, ganhaste a aposta. Agora resta definir o que é que a Liliana te vai oferecer. Pois, e agora? Não sei, logo vemos. Logo vemos? Está bem. O que é que acharam, então? Tu já disseste que não estavas à espera, ele não dobrou o joelho. Não. Ok. Como é que receberam esta cena? Foi um bocadinho imprevisível. Sim, já sabia desde a semana passada que ele ia encontrar-se com a Daenerys, portanto... Ou para quem vê leaks da série a partir desde outubro. Pois, aquelas sinopses estão a ser muito, muito certas. Sim, sim, sim. Paparazzis em Tenho Espanha medo e em todo lado. Do que vem aí. É. Não li nada. Não sei de nada. Olha, foram cenas com... Provavelmente as cenas mais bem-humoradas... Sem dúvida as cenas mais bem-humoradas de episódio. Provavelmente as cenas mais bem-humoradas da temporada e... Andam já com umas piadas muito série. Engraçadas. Sim. Foi aquela sim. cena do Sam também. Aquela cena da apresentação que, por motivos de direitos, não podemos ter as imagens, mas que eu e a Marta vamos reproduzir aqui. Já estou a dar trabalho à Marta, que ela agora tem Peço de ir ao caderno. Um bocadinho. Não, tenho que vir aqui. Ah, sim. Portanto, a Missandei acho que dizia qualquer coisa como "You are in the presence of Daenerys Stormborn, the house Targaryen, rightful heir to the throne, queen of the seven kingdoms of Westeros, the Rhoynar and the first man. She is the mother of dragons, the Khaleesi of the great grass sea, the unburned and breaker of chains." It's Jon Snow, the king of the north. Foi a melhor cena. Lá está, não temos direitos. Isto era muito mais engraçado se fosse o Liam Cunningham, a imagem do Liam Cunningham. Liam Cunningham, que já agora vem a Portugal ao Web Summit, portanto, se quiserem ir, ele vem cá, e o Jeremy Podes, um dos realizadores da série, também vai passar por cá. Anyway, foi uma resolução relativamente fácil. Sim. Isto foi provavelmente uma daquelas cenas que eu não costumo ver muito em Game of Thrones, porque é muito serializada, mas em que tiveste uma divisão desta história do vidro de dragão muito fechada no episódio, em que tens a resolução da história. Sim, começou e acabou no episódio. Ali, pronto. Sim. Ele chegou... Foi um bocado impingida. A decisão? Sim. Do género, aos espectadores. Já que eu não consigo... Sim. Sim. Sim. Sim. Pareceu. Não percebi. Foi um bocado do género, ok, ele não vai conseguir convencê-lo, então vou só pedir ali uma coisinha. Do género, é só para fazer vontade de os juntar. Mas quer dizer, a única coisa que... Isto foi o que falámos sobre isto no episódio passado. Ele só saiu do Winterfell porque descobriu que havia Dragon Glass. Mas foi ela que pediu para ele lá ir. mas ele só foi porque descobriu que havia Dragonglass, portanto, sim, era muito claro o motivo dele, e mesmo assim ele ainda saiu a ganhar porque ela deu-lhe recursos e mão de obra para trabalhar um o vidro. Um bocado contrariada, mas sim. Vou fazer a questão que, toda a gente não, mas algumas pessoas, porque sim, estão a perguntar. Isto é só mesmo para agradar às massas. Achas que a tia e o sobrinho se vão comer? Temos irmãos. Lá está, lá está. É que entre família, os Targaryen entre família já fazem tanta coisa que... Pois. Exato. Mais uma. Mais um menos um. Eles não sabem, atenção. Sabes pois. O quê? Vai haver aquela atração e depois... Tensão, é assim, depois atenção, atração. Atenção que isto é tipo os maias, eles não sabem. Isto é tipo Star Wars. Ou tipo... Sim, oh, tipo Star... Não, mas aí eram irmãos. É pá, está bem, mas é a mesma coisa. Ali eles, neste momento, são opostos. Não se podem ver à frente. Mas daqui a uns episódios não sabemos. Aquilo, de repente, numa semana acontece muita coisa. Quando voltar o episódio para a semana, eles estão a fazer um piquenique. Sim. Não, estava a ver o episódio e estava a notar, especialmente nessa cena do trono, a diferença de discurso entre ambos, o Jon Snow com um discurso mais terra a terra. A Daenerys teve aquela atitude que eu achei que ela ia ter, que era de tentar provar pela primeira vez num encontro com alguém do Westeros que ela tinha poder, uhum, e que tinha tudo ali. Portanto, é aquela, mas o que é perpetuamente? Eu achei que queria dizer para sempre, até ao fim dos tempos. Assim, muito, muito irónica, não muito, é? Portanto, ela estava ali a tentar provar alguma coisa. E pá, não conseguiu. Pronto, lá está. Ela não conseguiu nada ali. Estava a querer demonstrar poder, mas ela também não o tem. Ela não sai dali, de Dragonstone. Pois, ela teve ali o primeiro confronto com alguém do Westeros. Sim. Não é? E foi sim, o Jon Snow. Sim, realmente. E ela não conseguiu... Não vou dela avante, eu já tinha dito isto, ela não ia conseguir, porque um primeiro confronto com o Jon Snow que não ia dar em nada. Quem saiu dali a ganhar foi ele. Nós não sabemos ainda a que custo. Porque ela também não... Achas que mais à frente este confronto que, na prática, saiu como uma derrota para ele não dobrar o joelho, isto pode levar a outro tipo de fraquezas em confrontos futuros com outros líderes de Westeros? É assim, isto ainda não saiu em derrota, ela não saiu derrotada porque ele está lá. Uhum. Que é aquilo que ele diz, ele é um prisioneiro. O Tyrion diz-lhe que não, mas ele é um prisioneiro. Não tem acesso ao barco, não tem acesso, sim, às armas, portanto, uhum, ele é um prisioneiro. Nós não sabemos ainda como é que ela vai explorar essa fraqueza. Porque neste momento é a fraqueza dele. Acho que ela nem sabe muito bem como jogar com a estadia dele ali. Ela ficou um bocadinho atrapalhada com o que o Varys lhe disse, tanto que a postura dela mudou assim em estalar de dedos. Sim. Portanto... E também a pedido do Tyrion. O Tyrion, pronto, lá, sim, está, ele sabe falar muito, sim, bem. Sim. Ele, o Varys, o Littlefinger, já falam vamos, todos já muito bem. Já vamos falar de Littlefinger. Já vamos. Lá já tentaram vamos convencê-lo, ok, junta-te ali ao Jon Snow, pode dar jeito. Exato. Ele não sabes muito bem se ele não está a lutar a tua batalha também. Sim. Neste momento não está a lutar a tua batalha. Não sabes até que ponto é que realmente os mortos existem ou não. E a questão é, enquanto aquela situação toda que se passa das gêmeas para baixo, não tocar diretamente na pele do Jon Snow, uhum, e acho que não sei até que ponto é que a Arya não entra... Na equação. Uhum. Pronto. Portanto, enquanto ele não sentir que lhe estão a tocar na pele diretamente, ele não se vai intrometer na questão da Daenerys. E da Cersei, não é? Estás a referir-se? Portanto... Não lhe interessa, neste momento. Exatamente, ele não tem nada a ganhar ali. Portanto, quando ela lhe diz, estás a declarar-me rebelião abertamente... Para ele é indiferente. Ou quando foi para a Patrulha de Noite, foi para defender o Westeros, não exatamente, foi... Exatamente, e ele está a manter o papel dele. E lá está, quer dizer, não sei até que ponto é que a Arya não vai servir de pressure point. Pronto, uhum. A Arya tem as para suas descer. Próprias... Para descer. Uhum. Sim. Tem a sua vingança. A Arya tem o objetivo dela, mas o objetivo ficou subvertido quando ela descobriu que o irmão estava em Winterfell. Sim. A Arya já sabe que o irmão tem um Winterfell? Então, já. Sabe que está o Jon, não sabe é que está... Sabem o que é? É que, lá está, estamos a falar em teletransporte, em Westeros, epá, as timelines estão todas maradas. Imagina se tivesse a ler os livros. Estão a andar muito depressa. Imagina se tivesse a ler os livros em que cada capítulo é o point of view de uma personagem diferente. Porque neste episódio tu tiveste, e senti isso especialmente neste episódio, porque neste episódio tu tiveste o fim de duas famílias. Or is bastarda, it? Or is it? Não, é The Descent. Or is it? The Descent foi o último episódio. Acabou, The acabou Descent aqui. Snake, sim. Sim. Do Tyrell também. Hã? Do Tyrell foi o dos? Os Martell também, pronto. Lá está. Tu estás... Mas havia um príncipe. Havia um príncipe. Dos, o príncipe Martell morreu com a Marcella. Eles morreram os dois? Creio que. Morreram sim, os dois? Sim. Sim, não é o, sim, não sim, é sim. O Oberyn. O filho morreu também? Sim, okay. Sim, sim. Então já está tudo. Já foram todos. Creio que até foi no episódio em que mataram a Marcella. Pois é, isso que eu estava a perguntar, sim. Se o príncipe também tinha morrido. Sim. Então pronto. São muitos personagens. Até a Marta, que sabe muito mais disto do que eu, fica confusa de vez em quando. São muitos personagens. Já foi há tanto tempo. Isso nem foi na temporada passada? Foi. Foi na outra? Foi na anterior ainda. Foi na 5. Então foi a primeira que nós gravámos. Foi na 5, sim. Foi na primeira que nós gravámos. O tempo volta para trás. Bem, vamos avançar. Já não temos muito mais para falar de Daenerys e de Jon Snow. Fica para os próximos episódios. No episódio anterior, nós esquecemos de falar de uma personagem muito importante. Mas esquecemos por um bom motivo. É que não há história, não há grande história definida a partir daqui. Isso fez-se notar neste episódio. E ainda bem que nos lembraram no Facebook. A Melisandre. O que é que vai acontecer? Houve uma coisa Liliana. Muito estranha, uma conversa muito estranha entre ela e o... E o Varys. E o Varys. Uhum. Eu até comentei aqui com a Marta quando estávamos agora aqui a rever. A ver. Nós estávamos a rever. Estávamos a ver. Nós estávamos a rever, porque vemos todos o episódio pela primeira claro, vez no Sci-Fi. Claro, é isso. Sim. Que ela diz que ambos têm que morrer ali em Westeros. Uhum. Naquela terra estranha. Sim. Eu gostei da boca que ela lhe mandou de assim, amigo, tu também vais morrer. Quando uma bruxa. Mas tu, cara aranha, tal como eu, irás sim. Morrer neste país estranho. Exatamente. Mas ela disse que temos que morrer aqui. É isso que é um bocado estranho. Quando não. Uma bruxa nos diz tu vais morrer aqui, o Varys fez a cara que toda a gente tem de fazer. The fuck, bitch? Sim. Ainda acho que há aí mais qualquer coisa. Para onde é que ela vai? Apostas? Então, ela Volantes. Disse que é para Volantes. Ah, por exemplo, realisticamente, depois de Volantes. Vai voltar para Westeros. Pois, nem que seja para morrer lá. Sim, só para morrer. Tipo, sim, chega às sim. Praias e tira cai. Tira o colar e cai. E morre. Sim. Mas ela, pronto, antes disso, ela chamou-lhe querida aranha. Sim. Portanto, ela sabe a alcunha dele. Ela sabe tudo. E a maneira como ela falou... Ele a falar com ela, não. Mas a maneira como ela falou com ele era muito familiar. Uhum. Pois é, eu acho que eles têm ali qualquer coisa em comum. Há ali um passado em comum. Sim. Até porque nós também sabemos que o próprio Varys esteve do outro lado do mar. Sim. Portanto... Será que ele também é um bruxo? Eu não ia tão longe, mas há ali uma coisa... Há um ponto qualquer no passado deles em comum. Não há apostas. Pronto, ok. Por isso, não sei, mas lá está, em dois episódios, vimos levantar um bocadinho o véu do mistério que estão, em primeiro lugar, à volta do Varys e depois à volta do Mindinho. Uhum. Portanto, estão-se a levantar pontas. Sim. E esta conversa com a Melisandre, de uma maneira ou de outra, foi assim um bocadinho reveladora. Para mim foi o tom de familiaridade e depois foi a boca que ela lhe mandou do tal como eu tens que morrer neste país sim, estranho. Exato. Sim. Portanto, isso é muito estranho. Há ali um ponto de ligação qualquer no passado deles. Não há referência nenhuma? Não tivemos referência nenhuma até agora. Por isso não sei muito bem o que é que isto quer dizer. Mais um mistério. Vamos avançar porque não vamos tirar nada daqui. A sério, não vamos tirar Manel nada daqui. Manel está frustrado. Estou frustrado, sim. Manel está frustrado. Estou frustrado e digo-vos porquê. Porque em Winterfell tivemos a pior cena do episódio, de tão creepy que foi, quando o Bran fala da violação da irmã. Não foi violação. Ok, Marta, vá. Diz lá, porquê é que não foi violação? Não vá, foi. Vamos lá voltar ao episódio anterior. Sim, porque... Não vamos, não é preciso voltarmos ao vá, episódio. É eu só mantenho aquilo que disse. Pronto, não foi violação. Porquê digam é que não... digam o que quiserem, não foi. Ok. Quão creepy foi numa escala de 1 a 10? Público. Exato. 20. Estou aqui a ouvir. Eu ouvi um 7, mas ouvi o 20, o que compensa e dá uma média de 10. Portanto, eu adoro matemática. Portanto. Nota-se. Sim. A cena da Miss Sunday, sim. Ok, gostei da teoria, gostei da teoria, gostei da teoria. Vários eram um órfão e foi acolhido pelos sacerdotes. Vou, estavam lá todos. Vou aceitar a teoria como sendo válida. Voltando ao Winterfell. Voltando ao Winterfell. Bran chegou, viu. Quem é que estava à espera que fosse o Bran? Sim. Quem é que estava à espera show que fosse of o Bran? Show of hands. O Bran. Uma sem pessoa. Terem lido as sinopses. Sim. Uma pessoa, só duas pessoas. Duas. Ele não está a levantar o braço, tipo, tipo levanta mais. Ok, pronto. Duas pessoas, ok. A Arya só deve aparecer num dos próximos episódios. A Arya não ia ser que viu nos créditos, ela não aparecia, portanto, pressuposto que ela não ia aparecer. Sim, quando os créditos spoilam à grande, é complicado. A relação entre a Sansa e o... Ah, já agora o Bran, aquela tirada fantástica, quando ele está na árvore e a Sansa se vai embora, ele diz, eu fico aqui um bocado mais. Tipo, fico aqui mais um bocado. Não tenho o Hodor para me levar. Sim, eu arrasto-me. Eu arrasto-me para fora. Pela neve. Eu vou voar porque eu sou o Three-Eyed Raven. Eu vou para dentro da árvore. Ele olhou para a árvore com muito carinho. Sim, sim, sim, sim. Família, pronto. A relação da Sansa e do Littlefinger foi... Mais uma vez o Littlefinger a ser posto no seu lugar. Sim. Eu gostei das capacidades de liderança da Sansa. Foi espetáculo. Então, e as peles? Temos que pensar no inverno. É pá. E comida. E há comida para todos. Exato. Sim, temos que ter mais comida porque os nossos vassalos, quando precisarem de alguma coisa, vêm a ter connosco. Portanto, tão bom. Foi tão bom. Era isto que ela queria. Sim, e não era só isto que ela queria. Era isto que nós queríamos enquanto espectadores. Não ver a Sansa como Sansa Stark. A Sansa. E vê-la como uma Catelyna. Como Lady Stark. Sim, sim, mas estava-me a referir a personagem novelesca. A personagem que olha para o fundo, como aconteceu no primeiro episódio, sem dizer nada, de forma estupidamente dramática, como se fosse uma novela da TVI. Quando abraçou agora o irmão. Ou como abraçou agora a irmã, assim, pronto. Sim. E voltamos à Sansa Stark. Pá. Tanta coisa boa que aconteceu. O Littlefinger foi posto no seu lugar e está a ser posto no seu lugar. Ele está a tentar tanto e não está a conseguir. Mas este Frank Underwood ainda vai conseguir a sua vingança. Claro que vai. Yeah. O problema é que provavelmente se calhar não, porque supostamente o Bran vê tudo e o Bran está em Winterfell e pode avisar a irmã. Então, se o Bran vê tudo, como é que ele não sabia? Ele não disse que não sabia. Ah. Ele só disse, ainda eu preciso de falar com ele. Sim, mas como é que... Não é? Não, ele não disse que não sabia. Não, a questão é, se ele vê tudo, como é que ele não sabia que o Jon Snow não estava lá? Mas ele não disse que não sabia. Então, porquê que ele foi? Porque tinha que ir, porque o corvo lhe disse para ir. Ficava debaixo do mar. Exato. Não, ele não podia ficar eternamente na muralha, não é? Bem, Winterfell... Nada mais, não é? Para já nada mais. Não tens mais nenhum apontamento das tuas quatro páginas de apontamento sobre o episódio? São só três, Manel. Ok. Pronto, contei mal. Frente e verso. Vamos a um personagem que finalmente não teve um momento nojento. Palmas para Sam Tarly! Merece. Também foi rápido. Foi só despachar o Jorah para ele se ir embora. Eu não fiz nada. Não, isso aconteceu por milagre. Yeah. Foi do tempo. Foi do tempo, o clima estava bom. Exato. O clima de descanso. O descanso. E pronto, olha, acontece. Estou aqui nas termas. São termas. É o inverno a chegar. É. Oh, boa. A temperatura está mais amena. Pronto. Estou ali ao pé do mar, há mais umidade. Acho que ele ainda vai ganhar com o castigo que vou agora claro no final. Lá está, o Maester disse que a verdadeira recompensa era não ser expulso de Old Town. Acho que a verdadeira recompensa é não limpar merda. Bom, não indo por aí, desculpa, não, acho Sim. que podemos levar um bocadinho o nível. Ok, não limpar cocó. Pronto. Ele vai ter que copiar livros. Sim. Vai ser muito bom. Vai ser muito bom. Sim. Os livros não precisavas fazer cópias e aprender. Os livros a escrever, enriquecem uma pessoa. Sim, epá, em termos, em termos medievais, acho que era o melhor trabalho que se podia ter. Sim. E não é só isso. Porque quer dizer, nós não sabemos que livros é que o Meister lhe deu para ele, para ele copiar. Já mas são muito antigos, certamente. Mas para estarem no gabinete é porque são importantes. Portanto, nós não sabemos. Ou seja, ele vai estar a ler e a absorver, vai estar a ler e a absorver informação. Que é ótimo, fantástico. E o Jorah, o que é que lhe vai acontecer? O Jorah vai para o pé da Nerds outra vez. Vai lá chegar? Claro que vai. Vai. Público, vai lá chegar? Sim ou não? Sim, está neutro, está neutro. Está neutro. Hã? Mas a friendzone pode outra ser vez. Ao lado sim, dela. Sim, sim, sim. Mas ele disse que voltava quando ficasse melhor, portanto ele vai voltar. Ele vai voltar. Vamos continuar a acompanhar a história do Sam e do Jorah. E vamos aos Lannister. E aos Tyrell. A que parte? Ora bem, temos muita parte. Pois. Primeiro, já agora deixem-me elogiar o homem mais inteligente do Westeros, o tipo do Iron Bank. Sim. Porquê? Porque recusou vinho. E isso é extremamente importante no mundo de Game of Thrones. Porque pode correr muito mal quando se bebe vinho, como vimos hoje também. Como já vimos em vários episódios. Vezes. Mark Gatiss fazer um papel fantástico. Cersei Lannister. Vários momentos da Cersei Lannister. Com o irmão. Sim. Sem irmão. Sem a mão do irmão. O que é que estás a imaginar, Liliana, para te estares a rir assim? Não, eu estava a comentar com a Marta que a melhor parte do episódio foi o rabo do Jamie. Foi? Portanto, o prémio do rabo do Jamie. O prémio mão do Jamie não, vai para o rabo não, do Jamie. Não. O prémio rabo hoje do Jamie. Prémio, não, hoje o rabo do Jamie vai para o rabo do hoje Jamie. Hoje é rabo do Jamie. Então. A mão do Jamie logo lá chegará. Tá ele bem. Tirou, portanto, não vai valer este episódio. Claro que vai. Está lá, ela esteve presente. Ele não precisou da mão. Será que esteve presente? Vamos pensar se esteve presente. Ele não precisou da mão. Eu não estou a dizer que ele possa ter precisado da mão. Não estou a falar dele precisar da mão. Mas ela esteve sempre lá. Hã? É? Não é? Bem, ele nem precisou de usar as mãos, não é? Pois uma não. Mão chega, resta saber de que material. Ela também não usou as mãos. É que era feita à mão. Ela usou por trás. Ela usou, ela usou. Ela usou. Para apoio. Vamos parar de falar de foda. Ninguém estava a falar nisso. Estávamos. Despedida, finalmente, das Sand Snakes. Não, mas não falamos no que se passou lá em cima? Ah, sim. Do que se passou lá em cima. Sim, força. Como não? Força, aquele desfile triunfal com as prisioneiras. Sim. E depois aquela conversa maravilhosa. Mais uma vez, com Jamie Lannister. Euron Rockstar. O Euron, pá. Está uma personagem muito boa. A caracterização está boa. Espicaçar o Jamie. Ai, foi tão bom. Agora sou eu, agora é a minha vez. Não, agora não, falamos depois. Tenho aqui as tuas prendas para casar contigo. Não. Não, vai ser só quando a guerra acabar. Yeah. Vais ser capitão da Marinha para já. Sim. Dou-te a marinha e depois logo dou a rainha. Pá, Lina Headey, é excelente forma neste episódio, aquela cena na prisão, mais uma vez a pagar a dívida dos Lannister da forma justa, vista justa, como sim, justa. Sim. É o título do episódio final, não é? Sim, The Queen's Justice. Sim. Já se previa que iria ser algo... Mas há duas rainhas ali. A Olenna sim, é a Queen of Thrones. Calma, isso é no outro lado, já lá vamos. Só estou a dizer, há duas rainhas ali que fizeram justiça. Ah, sim. Já vamos falar da Olenna, calma. Só estou a dizer. Foi a despedida das Sand Snakes, porque ainda... Agora é que elas foram de vez. Indira Varnik confirmou que não vai aparecer mais como Elaria. Pronto, olha, é a vida. Tá. Ficaram ali mesmo nos calabouços e o beijo da morte. Mas depois da morte... Mas a cena foi muito boa. Sim. A cena esteve muito bem construída. A maneira, o discurso da própria Cersei a variar do... E eu sinto-me assim, e devia ser assim, e temos que fazer, e isto vai ser justo, não pode ser rápido, tem que ser mais... Eu não consigo dormir... Fica à noite deitada a pensar como é que mata as pessoas. Mas também não preciso dormir. Não, mas eu achei piada, quer dizer, ela ia intercalando as ameaças, assim, enveladas, e depois de repente mudava de assunto e voltava à ameaça. E teve foi ali... uma forma de comparar-se com ela, exato. Percebes? Que era isso que ela queria que eles olhassem para ela do género. Nós fizemos isto, agora estamos a fazer o mesmo. Exato. Portanto, Mas a cena foi muito boa. E ainda melhor foi o facto do Sir Gregor estar lá o tempo todo. Sim. E sendo que a Elaria sabia que a lança do Oberyn estava envenenada. E o Gregor estava lá. De pedra e cal ali. É. Firme e hirto. Como uma barra de ferro, sim. Podes usar esses termos à vontade. E o facto de a Elaria ter estado a cena toda com a mordaça. A tentar falar... Foi não, e ela, não estou a perceber. Oh, querida, não percebo. Esforça-te lá. Não estou a entender. Enquanto a Cersei matar estes personagens que não gostamos de ver... Está-se bem. Está ótimo. Sim. Não sim. É? O próximo a ir podia ser o Qyburn. Pronto, por mim já é esse Meister também, pá, não faz ali falta. Mas ele dá jeito. Claro que dá. Ele arranjou uma lança que é capaz de perfurar as escamas dos dragões. Adoro isso. Nada visto noutras obras de ficção científica. Nada visto. O que se passou em Casterly Rock também não é nada visto noutras cenas de fantasia. Nada. Nem no James Bond. Mas agora estavas a falar disso e eu lembrei-me. Tivemos aqui muitas... Eu senti que tivemos muitas referências a outras séries, a outros filmes. A cena final entre a Olenna e o Jamie... lembra-me muito Tarantino, aquelas conversas super intensas entre personagens. Lembra-me especialmente a cena inicial do Inglourious Basterds, em que estão aqui, sim, em que é aquele momento de tensão. Claro que aqui não tens judeus escondidos na cave. Mas, aquele momento de tensão, aquele diálogo muito forte de quando é que um deles vai quinar, foi muito bem feita. E aquele walk and talk da Sansa e do Littlefinger estava-me a fazer lembrar, falarem de questões de gestão política, estava muito a fazer lembrar, sim, a parte que eu adoro, estava muito a fazer lembrar West Wing. Uma cena à Sorkin, a Aaron Sorkin. Sim, a andarem nos corredores da Casa Branca. Foi muito para a malta que vê várias coisas. Já agora, quem é que disse, voltando ao Sam, quem é que disse read the fucking manual? Aqui, eu ouvi um read the fucking manual porque foi brutal. Aquela cena, já se foi embora, está bem. Cabrão. Read the fucking manual, foi fantástico. Para saber das coisas, tens que ler as instruções. Exato. Li as instruções e segui os passos. Pronto. Viverás para sempre sobre as instruções. Ponto. Voltando aos Lannister, aquela invasão do castelo, narrada pelo nunca foi feito logo Tyrion. Assim. Exato. Nada, boa original. Confirmei com a Marta e ele disse não, realmente. Em Game of Thrones não houve nenhuma sequência. Nenhuma sequência assim. Sim, porque... Com um narrador externo. Sim. Como se estivesse a contar uma história. Exatamente. É uma forma de mostrar que a guerra aconteceu, mas não é tão importante esta temporada, que temos coisas mais importantes para ver. Mas aconteceu porque tinha que acontecer e para chegar ao ponto final do episódio. Exatamente. Aliás, e lá está, voltando a um ponto que já falámos aqui, nota-se que estão a cortar... Estão a cortar espaço palha e às vezes estão a cortar... Sinto que podiam estender alguns momentos essenciais, não demasiado, mas que os podiam estender e estão a encurtá-los. Por exemplo, a história entre a Daenerys e o Jon Snow acho que podia ter sido esticada mais um bocadinho. Acho que foi resolvida muito rapidamente. Não ficou resolvida, continua não, em aberto. A história, por agora, aquele momento... Mas a questão é, está em aberto, o que é que ela vai tentar tirar do Jon Snow? O que é que ela lhe vai pedir? Portanto, o que ficou ali resolvido rapidamente foi a questão do vidro de dragão. Sim. Portanto, o Winterfell vai ter o vidro de dragão. Nós não sabemos a que custo. Por isso é que eu continuo a dizer que a Arya, se calhar, vai ser uma personagem-chave na resolução disto. Ok. Porque o Jon, se calhar, vai mandar o vidro para o Winterfell... Mas ele não vai, o que significa que a Sansa se calhar vai continuar a governar o Winterfell. Calma, Marta. Calma. Pronto, ok. Já lá vamos. Pronto. Um dia. Mas eu gostei muito da cena da invasão de Casterly Rock. Gostaste? Gostei. Sim. Porquê gostaste? Porque me faz lembrar outra cena do mesmo género que é construída exatamente da mesma maneira e estava muito boa, portanto eu fiquei feliz. Senhor dos Anéis. Pois. Em que tens o Grima a falar com o Saruman... Desculpa, Manel, já devias ter visto o filme. Temos bilhetes comprados para janeiro. Sim, Temos pena. Eu sei. Em que tens o Grima com o Saruman à volta da Palantir a eu dizer. Sei, querida, eu vou ver o filme. A dizer que. Já não me lembro do nome da fortaleza, mas que tem uma fraqueza nos esgotos, há uma grelha, não sei o quê. E o... Isto não é. Isto não é, há sempre uma fraqueza nos gotos, sim, é verdade. O Johnny English, exatamente. Pronto. Melhor referência. Epá, boa, boa, boa. Melhor referência. E a cena. E a Natalie Imbruglia entra pela porta da frente, que estava aberta. Exato. E a cena no Senhor dos Anéis é construída exatamente da mesma maneira, com o Grima a narrar. E aqui tens o Tyrion, que construiu uma whole door. Não é minha, a piada não é minha. Não é minha. Merece. Vamos à melhor cena do episódio. Uhul! A morte de Olenna Tyrell. Que senhora. Sim, sim, até a morrer. Até a morrer é uma senhora. Eu disse que gostei muito dessa cena. Eu é que o matei, quero que saibas. Sim. Quero que digas à tua irmã. Diz à Cersei. Barra amante. Diz à Cersei. Isto também foi uma forma de tirar as culpas do Tyrion. Que era limpar e a Sansa, que foram supostamente culpados pela morte do Joffrey. Epá, uhum. E resolveu uma coisa que estava pendurada há muito tempo. Isto estava... Nós sabíamos, eles não. Ou seja, sim. Quem nós, é que espectadores? Nós, espectadores. Nós sabíamos que tinha sido ela. Quando é que ela disse? Nota-se no episódio, sim. Quando ela está a pôr o veneno no copo do Joffrey. Ah, já não me lembro. Era uma coisa do colar dela? Sim. Sim, sim, sim. Do colar da Sansa. Foi do colar, tirado do sim. colar da Sansa. Ah, ela estava a ajeitar o colar e pumba. Sim, sim, sim. Uhum. Exatamente. Vamos despedir de Lady Diana Rigg, desta série. É uma pena, sim. É uma pena que a Rainha dos Espinhos era assim uma personagem muito boa. Eu estava a ler uma... Epá, a Daenerys ficou sem aliadas. Sim. Pois caíram todas. Sim. E daí aquele aviso que ela recebe e que também a deixou um bocadinho de pé atrás. Aliás, na promo do próximo episódio já se... Não vi, não vou ver. Já se refere um bocadinho a isso. Eu li uma entrevista dos showrunners e achei um pormenor muito interessante em que eles diziam que na fase de casting, e vamos agora lembrar-nos um bocadinho desta personagem porque vai ser a última vez que vamos falar dela, provavelmente. Na fase de casting não é... Não são as damas, não fazem casting para nós. Nós é que fazemos o casting para atrizes deste estatuto. Nós é que promovemos o papel e é que temos de lhes dizer para virem ler para o papel e uhum. porque o papel é para elas. É indicado para elas. Qual é que foi para vocês o melhor momento da Olenna Tyrell nesta série? Marta. Epá, tinha que ver os episódios todos outra vez. Quer dizer, eu estou esquecida, estou mesmo esquecida Sim. das temporadas passadas. Mas eu acho que mesmo assim, com tudo o que ela fez na série, não há nada como este final. Porque isto foi muito bom. A forma como ela bebe o vinho de uma só vez, dizendo, se este é o meu destino... Penalti. Sim, que seja, está Sim. feito. Com a mão direita, não, a penalti. E, quer dizer, e lá está, e ela própria diz que aprendeu muita coisa e que o erro dela foi a falta de imaginação. Uhum. E ela ali, quer dizer, lixou. Ela perguntou duas vezes como é que ia ser. Sim. Sim, se era com a espada do Joffrey. Exatamente. Se era a espada, como é que era, Sim. se ia ser doloroso. E só confessou o crime. Já depois de ter a certeza que ia morrer. Porque ela sabia, quer dizer, quer ele me ponha a espada agora, quer não me faça nada, não faz diferença. Uhum. Pronto. É menos um mistério que fica. Exatamente. E ela contou. Pronto. E mais uma vez se vê o Jaime como um personagem que... É usado e manipulado pelas mulheres. É usado, manipulado pelas mulheres, um bocado de burro. Quer dizer, ele um bem que tenta... Um tolo. Um bocado mais burro. Como ela lhe chamou. Quer dizer, ele bem que tenta dizer que aprendeu. Não, mas ele não aprendeu. Claramente não aprendeu, agora com a Cersei. Não é o Jon Snow que não sabe nada, é o Jaime. Jaime Lannister. You know nothing, Jaime Lannister. You know nothing. Um fraco. É. No fundo é um fraco, sim. Dá essa sensação. É uma pena, mas acaba por mesmo dar essa sensação. Ele com a irmã, a única coisa boa que ele fez foi invadir Highgarden. Aquela retirada das tropas de Casterly Rock foi uhum. uma jogada inteligente. Sim, sim, sim. Foi uma jogada extremamente inteligente porque diminuiu as poucas tropas e forças militares que a própria Daenerys tinha e não lhe deu nada a longo prazo porque lá está, eles não conseguem defender o que têm, o castelo com as tropas que têm, portanto... Lá está, e é um só de tomarmos agora a conta e pronto, e agora ganharam tempo. E o Jaime Lannister não teve oposição quase nenhuma quando entrou em Highgarden, portanto a coisa foi resolvida pacificamente. Tanto que a própria Olena não, quer dizer, estava resignada. Estava sentada, sim, estava a olhar sentada, pela janela. Exato. Sim, a ver e, tudo. E está feito, pronto, ok, agora é esperar que ele suba. Está resolvido. Exato. Para conhecer o destino dela. Exato. Liliana, mais alguma nota neste não, ponto? Penso que não. Bem, então vamos ao melhor e pior do episódio. Isto é a mão do Jamie e a pila do Theon. Marta, mão do Jamie. A mão? O melhor do episódio, mão do Jamie. A mão do Jamie. O rabo do Jamie. Não, a mão do Jamie. O rabo do Jamie merece um prémio. É ele mesmo. É, ok, ok, ok, pronto. A mão do Jamie, opá, é mesmo esta cena final. Mas não é só a morte, é todo o discurso. Toda a cena a partir do momento em que ela pergunta. Então é isto, não é? E eu depois comentei até com a Liliana e fui à procura. E é mesmo, ela cita um dos versos das Reigns of Castamere. Sim. Que a música em si já é um omen de que algo mal vai acontecer. E ela cita um dos versos. Portanto, opá, toda a cena, o discurso deles, a atitude dela, o facto dela fazer esta citação e depois a maneira como ela confessa aquilo que fez e que lixa mais uma vez o Jaime, que ficou ali entalado. Pronto. O encontro entre a Daenerys e o Jon Snow. Achas que foi o melhor do episódio? Para mim foi. Foi? Foi. Porquê? Porque era a expectativa que já estava a existir e foi todo o diálogo que foi feito, a conversa entre eles, o debate entre as casas, as ideias deles, eles serem tão diferentes, e aquelas picardias que eles foram dizendo um ao outro, e foi uma fase muito extensa. Eu gosto quando eles pegam numa cena e vão desenvolvendo e vão prolongando e fazem assim um grande diálogo, que aconteceu, por exemplo, quando a Daenerys se encontrou com o Tyrion. Também tivemos um grande diálogo que até coincidiu com a batalha. Sim. Foi um episódio em que só teve praticamente a batalha e a conversa. E a conversa. Isso ficou marcante. E agora voltaram a repetir a dose, desta vez com Jon Snow. Ok, pila do Theon. Foi a fase em que o Bran está a explicar. A explicar assim. Que é o Three High Raven. Mas como é que sabes? Porque eu falei com o Three High Raven e ela não estou a perceber. Ok. Esta é que são Sansa Stark. Estava assim um bocado descontextualizado. Marta. Amanhã a seguir a Cersei e ao Lannister e ao Jaime. Essa cena foi uma coisa estúpida. Sim. Foi tão estúpida. Mas também para mostrar a fraqueza do Jaime. Fraqueza, quer dizer, ali não. Amanhã a seguir para mostrar uma fraqueza? Sim, também. Epá, aquilo está mais do que assumido, portanto não há ali fraqueza nenhuma, mas a cena foi estúpida. Gostei do olhar da pagem. Eu vi um tweet assim do género. Eu vi um tweet que dizia parabéns à Cersei que começou a dar emprego aos Romulans e punha uma das atrizes que faz de Romulan e esta, e eram bastante parecidas. A caracterização estava muito parecida. Pronto. Ok, está bem. Bem, vamos... Manel, já, sim. Mão do Jamie? Mão do Jamie, vocês puseram muito indeciso entre o diálogo da Daenerys com o Jon e o... A cena final. A cena final. Mas, porque vai ser a última cena dela, a cena final. Pila do Theon, epá, o Bran a contar a história da violação. Super creepy, man. Tipo, já um irmão a falar de sexo com a irmã pode ser uma coisa muito estranha de se ver e esta então, epá, não dá. Pá, eu acho que essa cena vai ser importante a longo prazo. Sim, foi creepy, sim, não sei até que ponto é que isso não vai não ser importante. Não digo que não possa ser eu importante. Eu acho que ela ainda vai ver aquilo que ele vê, ou vai tocar-lhe e vai ver qualquer coisa, não sei. Eu não digo que não possa ser importante, mas não. Não gostei. Bem, a discussão do episódio está feita. Vamos agora a dois momentos. O primeiro é, não sei se estão a ver estes cartazes aqui atrás. Vamos oferecer um dos mupis publicitários que foram postos na rua. Como é que os arranjei? Não sei, não vos digo. Porque não sei se me querem tirar. Por isso, eu vou fazer uma questão e quem souber a resposta, põe o dedo no ar. E o mais rápido, eu vejo quem foi, o mais rápido tem direito a responder. E a questão de hoje é... Ah, já agora, pessoas que já ganharam não podem receber, lamento. E pessoas que colaboram com o podcast também, não é a vida. Questão, como se chamam as filhas de Alaria Sand mortas no episódio anterior? O nome delas foi referido neste episódio. Sim, como é que te chamas? Uma delas é... Não, como é que te chamas? Ruth, olá Ruth. Sim, respostas. Não. Não. Que a Helena tem que ver algo Não. É o homem do Não. Não. Não é. Não é. Continuamos. Pergunta mais uma vez. Como se chamam as filhas... Mas tu queres o nome individual? O nome individual. Das duas filhas mortas no episódio anterior pelo Euron. Ah, isso nem eu sei. Hã? Pois, eu fiz esta pergunta para não ser tão fácil como a de há duas semanas, né? Que na há duas semanas nem eu tinha acabado a pergunta e já estava não a responder. Não sei qual foi a pergunta de há duas semanas. Como se chamava a série dinamarquesa em que o Pilo Asbeck, que faz de Euron, participou. Qual é a série? Borgen. Ah, pois. Foi logo respondido. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Dei-vos tempo para irem à procura, malta. Sim, sim. Ela ganhou-vos tempo. Eu enganhei. Ela enganhou e vocês não aproveitaram. Se bem que a neta aqui em baixo é uma treta, mas pronto. Mas gostamos muito da Servete Areia. Acho que é melhor fazer mesmo. Outra sim. pergunta, Manel. É melhor fazer outra pergunta. Está bem. Então uma mais fácil. Como se chama a atriz que fez de Olenna Tyrell? Oh, come on. Nós queremos o nome. Sei. Sim. Vale Raquel, não é? Sim, Raquel. Certo. Uhul! Pode escolher um destes três cartazes, vamos tratar disso já depois da gravação. Para já, tenho um anúncio muito importante a fazer em relação à cabeça do Ned. Primeiro, foi o episódio mais visto e descarregado de sempre. Obrigado a todos os que o fizeram, batemos todos os recordes de audiência. E estou super feliz com isso, porque isto começou como um projeto, ainda me lembro do primeiro episódio, Luís Franco Bastos, 35 downloads. Esta semana foram 345 downloads entre visualizações mais e... Mais um zero. Entre visualizações e... Quem me dera. Entre visualizações e downloads. Por isso, muito obrigado a todos. Parabéns, Manel. E é como assim recompensa por estes recordes que estamos a bater... Mesmo aqui também é um recorde. Sim, recorde absoluto de público. Tivemos casa cheia a ver o episódio na Servetoria. Uau. Palmas para vocês. É pá, merecem. Muito obrigado. Por terem vindo e palmas para a Servetoria também por ter continuem a partilhar, vamos encher isto, meter pessoas sim. no chão para ver. Fazer fila à sim. volta do quarteirão. Mas existem pessoas que dizem que epá, a segunda à noite é muito tarde. E não gostam de sair à noite à segunda à noite e não gostam de. Epá, é muito tarde. Por isso, para vocês, pessoas que não gostam de sair à noite às segundas, arranjámos uma solução. Uma livraria propôs-nos gravar um episódio lá e eu aceitei. Vai ter de ser de dia, por isso vai ser dia 22, sim, não apontei aqui a data, devia tê-lo feito, estúpido. Dia 22 de agosto, às 7 da tarde, 19 horas, na Livraria Europa América, sim, ainda existe, não faliu, está aqui uma pessoa representante, o que é sempre bom ouvir isto, não faliu, continua a existir. Continuar a publicar livros do Senhor dos Anéis. Calma. Por isso vai ser dia 22, na Livraria Europa América, às 7 da tarde, apareçam. Algo muito importante. Eu pus uma foto no Facebook, com um pop e livros de banda desenhada de Game of Thrones, a dizer, epá, hoje vai haver uma surpresa. Não ganham esses prémios hoje. Ninguém ganha esses prémios hoje, lamento. Hoje é só o cartaz, para mais Raquel. Mas têm uma hipótese de ganhar esses prémios e muitos mais se forem à Livraria Europa América nestes dias. Por isso apareçam. Uma morada, dica. Morada. Avenida Marquês de Tomar, número 1. Pronto, é mesmo ao pé da Avenida Duque de Ávila, é tipo a 1 km daqui, nem tanto. Apareçam, uma coisa muito importante, estes prémios vão ser dados não só a quem for fã da série, mas também a quem for fã do podcast. Por isso têm 3 semanas para estudar o podcast. Voltem a ouvir os episódios antigos. Se estão a seguir agora a cabeça do Ned, vão ouvir os episódios antigos. Prometo que são uma porcaria. Mas têm o Luís Franco Bastos e o Luís Filipe Borges. E a Liliana. E a Marta, sim. Por isso vão ouvir esses... episódios, porque lá estará certamente a resposta para a questão que vou fazer e que vos pode garantir. Não dás uma pista? Não dou uma pista. Hoje não dou uma pista. Hoje só anuncio o evento. Que há brindes. Sim, e há ofertas, por isso apareçam. Quero muito tê-los lá e quero encher a livraria, quero que não fique espaço nos corredores daquela livraria magnífica. Dia 22 às 7 da tarde. Dia 22 de agosto às 7 da tarde. E pronto, e por hoje foi mais um episódio da Cabeça de Nerd. Obrigado a todos por terem vindo e por terem ficado a resistir a ver três idiotas a falar da série. Liliana e Marta, Liliana, estás numa página de Facebook, que é o Portal das Séries, Sim. que nos está a ajudar na distribuição do podcast. Queres fazer publicidade? Sim, apareçam, é Facebook, no Facebook, Portal das Séries, falamos sobre séries, não só Game of Thrones. Somos também tem uma página dedicada a Game of Thrones. Sim, que é Game of Thrones Portugal, uhum. também, faz parte do grupo. Temos para aí umas 15 páginas, ou 20, já nem sei, direcionadas para séries específicas, e depois temos essa geral, que é o Portal das Séries, estou lá. E pronto, apareçam, façam, vão ao Facebook Portal das Séries. Tu tens um blog de moda? Muita coisa Pronto. Neste momento. Pessoal. E tens uma t-shirt da Cabeça do Ned que não mostrou. Malta, ela vai tirar a t-shirt! Ela vai tirar a t-shirt! Pronto, eu tenho uma t-shirt da Cabeça do Ned. Okay. Alguém tinha que trazer a t-shirt, não é, Manel? Não, eu trouxe a t-shirt do Twitter porque agora estamos no Twitter. Já estamos em Temos uma em todo conta lado. Do Twitter e a conta do Twitter é gerida literalmente pela Cabeça do Ned. Por isso não se espantem com as respostas. Por hoje, sigam no Twitter, é twitter.com/cabecadoned, como nos outros sítios. A cabeca. Subscrevam-nos no iTunes, no YouTube, no Mixcloud, façam download, partilhem com os amigos, comentem, é muito importante saber o vosso feedback. E tragam o pessoal cá. Tragam o pessoal cá, a próxima gravação ao vivo vai ser daqui a duas semanas. Dia 14 de agosto, na Servetoria. A Servetoria vai continuar a passar os episódios de Game of Thrones. Portanto, podem vir para a semana. Não têm de levar com isto. Nem se têm de sentir mal por saírem antes. Ou bem. Há quem se sinta bem. Se souberem de algum sítio fora de Lisboa que esteja a exibir a Game of Thrones, digam-nos, para nós também podermos partilhar, para terem lá mais gente a ver os episódios. Digam ao Manel, que eu depois partilho também. É por todo lado. Sim. Pronto, por hoje é isto. Foi mais um episódio da Cabeça de Ned. Obrigado a todos.